Convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25. Mateus 25. Bem, irmãos, todos encontraram? Todos acharam? Vamos lá então, Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Diga comigo, demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Olha só, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Leiam comigo o último versículo. Portanto, vigiai. Diga para o seu vizinho, vigie, irmão. Diga para ele, vigie, meu irmão. Diga bem forte comigo, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? A base da nossa vida com Deus, irmão, está aqui. Nós servimos a Deus e o principal objetivo da nossa vida com Deus é a nossa salvação. Amém? A nossa vida com Deus espiritual. Aqui nos mostra o Senhor Jesus uma parábola que tem tudo a ver com aquela época e até com os dias de hoje. Pessoas que têm aparência de pureza. São 10 virgens. 5 delas eram prudentes, 5 insensatas. Mas as 10 eram virgens. As 10 tinham aparência de pureza. As 10, aparentemente, elas se mostravam puras. Porém, havia 5 delas que não tinham o mais importante, que era o azeite. O que representa o azeite? A unção. Amém? Quem é a unção da nova aliança? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar vivo dentro de nós. E nós devemos ser guiados pelo Espírito. Amém? Sempre conduzidos pelo Espírito Santo. Digam graças a Deus. O Senhor Jesus diz que 5 delas estavam preparadas e sempre se preparando para a volta do Senhor, ou para o encontro com o seu noivo, fazendo, na verdade, uma menção sobre Jesus Cristo, pois ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então Jesus fala essa parábola, mostrando bem claro que um dia a noiva irá se encontrar com o noivo, mas não é qualquer um que vai se encontrar com o noivo. Por quê? Porque precisa estar preparado para esse encontro. Precisa estar preparado para o encontro com o noivo. Amém, gente? E isso não é preparado dizendo, eu tenho fé, eu tenho Deus, olha o carro que eu possuo, olha a casa que eu tenho, eu consegui isso, consegui aquilo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos neste mundo e precisamos aqui ter o melhor. Amém? Nós estamos aqui e precisamos sempre conquistar. Digam graças a Deus. Mas não devemos esquecer do nosso alvo principal, que é o céu, que é a nossa salvação. Digam amém. Diga, eu não posso me esquecer disso. Mas você concorda comigo que as pessoas estão se esquecendo que são um espírito e porque são espíritos, essa pessoa é eterna? Nós devemos entender que a palavra de Deus diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem. Diga assim: eu fui feito a imagem de Deus. Agora, João diz que Deus é espírito. Repita comigo: Deus é espírito. Diga: portanto, eu sou também. Bom, se Deus é espírito e ele me fez também espírito, isso significa que eu sou eterno. Amém? Assim como Deus é eterno. Diga assim: eu sou eterno. O que se desfaz é apenas o nosso corpo, a nossa morada terrena, mas nós somos eternos. Amém, gente? Então, o nosso principal alvo é a nossa salvação. Como está a sua vida com Deus hoje? Será que o seu foco está sendo a tua salvação? Ou, de repente, como não é um culto aonde vai se buscar bens materiais, não se tem a mesma importância como se fosse esse culto? O culto aonde nós estamos prestando ao nosso Deus deve ser o melhor culto da nossa vida. Independente se vai ter manifestação de coisas físicas ou não, o mais importante do culto é a presença de Deus dentro de nós. O restante é consequência. O próprio Jesus disse isso. Como está a sua vida hoje? Se Jesus voltar agora, antes de terminar esse culto, aonde você vai? Para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Ou você brinca com a sua salvação? Ou você acha que Jesus prometeu que vai voltar, mas ele não vai voltar? Você crê na Bíblia? Vocês acreditam na Bíblia? Tem gente que diz que acredita na Bíblia, mas as suas ações mostram o contrário. Porque se acreditasse na Bíblia, estaria preocupadíssimos com a sua salvação, zelando da sua salvação, cuidando da sua vida espiritual. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus não brincou quando disse que vai voltar. Diga: ele não nos enganou. Diga: Jesus vai voltar. Agora pergunta para ele: você está preparado para isso? Não precisa responder, amém? Responda para você mesmo. Jesus fala de 10 virgens. Existem muitas pessoas com aparência de crente, com aparência de santidade, não é verdade? Colocando essas 10 virgens uma ao lado da outra, humanamente falando, superficialmente falando, não havia como distinguir quem era e quem não era aquelas que estavam preparadas para um encontro com o noivo. Não tinha como distinguir, porque as 10 eram virgens. Se perguntar a qualquer ser humano quais delas é a mais pura, eu estou dizendo nesse sentido, amém, gente? Nós não iríamos conseguir identificar. Mas Jesus está além disso, os olhos dele. Os olhos do Senhor Jesus está além disso. Ele está olhando se a sua lâmpada, se a sua vida, o seu espírito, porque o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, amém? Ele está olhando se a sua lâmpada está cheia de unção, se está cheia da presença do Espírito de Deus, ou se no seu coração só tem coisas físicas, só coisas materiais. Será que você glorifica a Deus mesmo quando as coisas não vão bem? Isso é adoração. Amém, gente? Adoração é mesmo quando as coisas não saem como eu quero que saia, mas eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Deus é Deus, independente das coisas que aqui está acontecendo. Amém? Amém, gente? Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, e não porque Ele fez ou deixou de fazer. Isso é louvor. Eu louvo a Deus quando Ele faz alguma coisa, ou porque ele fez e porque ele vai fazer. Mas o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Diga comigo: verdadeiro adorador. Diga comigo: que adora em espírito e em verdade. Então é um fato que muitas pessoas se esquecem que Jesus um dia vai voltar. Você sabia que Satanás tem mais certeza disso que muitos crentes? Você sabia que o diabo tem mais convicção do que muitos crentes? Tanto sabe que ele trabalha incansavelmente, porque ele sabe que quando Jesus voltar, acabou. E muitos crentes estão cruzando os braços no sentido espiritual. Como está a sua vida com Deus? Será que você tem paixão de ser um adorador? Será que você tem loucura na tua vida, no teu espírito, para ser um verdadeiro adorador, apaixonado verdadeiramente por Jesus, ou você está cheio de formalidade e quer ter uma religião, porque hoje é chique ter religião? Eu quero dizer para você que a aparência não vai te salvar. Diga comigo, a aparência não me salva. Amém? Tem muita gente que já pegou o jeitinho cristão. O jeitinho de crente, canta, levanta a mão, põe a mão no coração, todo cheio de coisinha, mas isso não te salva. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, mas tem que ser movido, amém, gente? Então, hoje tem os jeitinhos de adoração, já viu? Será que isso é verdade no teu espírito? Será que isso é verdade no teu interior? Jesus fala sobre 10 virgens, 5 delas estava sempre preparando a sua lâmpada com azeite. 5 delas não caíram na rotina espiritual, se é que isso existe. Quantos têm se acostumado com a fé? Quantos não dão importância à adoração? Exemplo disso, isso é, hoje é feriado, não é? Hoje não é feriado? Por que os domingueiros não veio hoje? Hã? Não dão desculpa que meio de semana trabalha até tarde hoje? É ou não é verdade? Você percebe? Olha para o seu irmão e diga assim, irmão, como está a sua vida com Deus? Irmão, tem gente brincando ser de Deus. Tem gente brincando ser de Deus. Estão se enganando. Amém, gente? Estão se enganando. Porque o tempo que resta a eles, ao invés deles darem a Deus, eles dão a outras coisas. Será que não estão acostumados como religiosos a estar na igreja uma vez por semana? Eu pergunto, irmão, cadê o fogo? Cadê a paixão? Olha para o seu irmão e diga assim, tem que estar apaixonado por Jesus, irmão. Eu pergunto, e se a igreja passasse hoje pelas perseguições de anos atrás que as igrejas passavam? E aí? A gente ia ver quem era de Deus mesmo, né? É doído, irmão, imaginar isso, porque quando você estuda a história da igreja, você vê quantas perseguições o povo sofria. Quantas perseguições. Mas o povo estava lá. O povo estava firme com Deus. Amém, gente? Amém? Estão me compreendendo, sim ou não? Muitas perseguições. Não era coisinha boba que acontece, não. Era coisa violenta. Entende? Aí a gente ia ver quem era de Deus, não é mesmo? Sabe por quê? Porque quando você começa a estudar a história da igreja, você vê que aqueles que foram perseguidos, aonde eles chegavam, eles falavam do amor de Deus. Aonde eles chegavam, eles falavam assim, olha, Deus ama vocês. Imagina estar levando chicotada nas costas ainda dizer assim, Deus é bom mesmo assim. Esse é convertido, irmão. O resto é fogo de palha. O resto é frescura. Amém? Agora, a sua vida com Deus, meu irmão, tem que ser aquela que a Bíblia diz, que está acima de todas as coisas. Um dia suas obras serão provadas no fogo. E existem obras que são como palha, fácil de pegar fogo, mas acaba rapidinho. Não é verdade? É ou não é mesmo? Então Jesus fala aqui, irmão, de 10 virgens. Todas pareciam puras, mas 5 estavam preparadas para o encontro com o noivo. Amém. Cuida da sua salvação, irmão. Jesus não brincou quando ele disse que voltaria. Entende? Jesus não mentiu quando ele disse, eu irei voltar. E eu venho buscar um povo especial. Diga comigo, especial. Percebe que ele não diz um povo evangélico? Ele não diz um povo crente? Crente que eu estou dizendo no sentido, eu sou crente. Crente em Jesus, aí sim. Ele diz, um povo especial. Repita comigo, especial. Diga comigo, zeloso. Zeloso. Amém? Não é qualquer um. Percebe? Tem gente que está naquela ilusão, né? Ah, Deus é amor. Irmão, Deus é amor. Diga para o seu vizinho, Deus é amor. Diga assim, mas amor é justo. Amém? Um povo especial. Repita comigo de novo, especial. Zeloso e de boas obras. Amém. Então a gente tem que procurar entender, será que eu me encaixo nisso? Será que eu tenho me feito ser um especial? Ou eu tenho sido comunzão? Não sei nem se existe essa palavra, mas... Hã? Será que eu tenho sido zeloso? Davi diz, o zelo pela tua obra me consome. Olha. Entendeu? O zelo pela tua casa me consome. Percebeu, gente? Por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, né? Amém? Olha só, lá na velha aliança, ele conseguiu isso. Lá na velha aliança, onde era quase que impossível existir uma declaração nesse nível. Mas Davi conseguiu. Digam glória a Deus. Um povo zeloso, especial e de boas obras. Diga assim, eu preciso me encaixar nisso. Irmão, as pessoas têm vivido como se Deus não falasse a verdade. As pessoas não têm cuidado da sua vida espiritual, irmão. Não têm cuidado. Será que se eu marcasse hoje uma reunião, irmão, eu vou orar pelas suas finanças, a sua vida financeira vai mudar. Será que esses que só conseguem vir na igreja uma vez por semana não viria hoje? Eu não estou dizendo aqueles que mesmo no feriado teve que trabalhar. Eu sei que algumas pessoas mesmo no feriado teve que trabalhar, mas nem todo mundo, né, irmão? Você percebe que algumas pessoas, elas dão o que sobra para Deus. Diga assim, o que sobra você dá para os porcos. Amém? Não é verdade? A pessoa dá o que resta para Deus. Ah, me sobrou essa horinha, não tem nada que fazer mais. Né? Não tem mais nada que fazer no domingo à noite, eu vou para a igreja. Irmão, nós temos que ser convertidos. Amém? Convertidos de fato. Devemos perguntar, se Jesus voltar agora, como que eu vou encarar Ele? Posso dizer uma coisa para você, irmão? Mesmo estando preparado, você vai se dobrar diante de Jesus. Entendeu? Mesmo estando preparado, meu irmão, se Jesus apontar ali, todo o joelho vai se dobrar. Imagina só a grandeza e o poder disso. Hã? Mesmo você estando preparado, meu irmão, vai cair todo mundo de joelho. Imagina não estando. Temos que cuidar da nossa vida espiritual, irmão. Amém? Devemos ter uma vida de comunhão com Deus, independente dos acontecimentos. Devemos adorar a Deus, ainda que as coisas não vão bem. Ainda que as coisas não estão certas, ainda que as coisas não estão do jeito que a gente gosta. Sabe de uma coisa, irmão? Paulo diz assim, eu ainda não combati o sangue, derramando sangue. Você já derramou o sangue combatendo pela tua fé? Já? Claro que não. Alguém já derramou o sangue combatendo pela fé? Paulo diz, eu ainda não passei por isso. Mas ele já tinha apanhado, ele já tinha sido apedrejado, ele foi dado como morto de tanto que apanhou. Está me entendendo? Pensa nisso. Apedrejaram tanto Paulo, que os olhos dele ficou enorme de inchado. O povo, Paulo diz assim, se vocês pudessem ter tirado os olhos de vocês e dado para mim, vocês fariam isso. De tão deformado que eu fiquei. O que que Paulo fez depois disso? Alguém sabe? Levantou e continuou pregando o evangelho. Você entendeu, irmão? Paulo apanhou tanto que as costas dele estavam cheias de vergões. Ao ponto dos carcereiros ter que lavar aquelas feridas. O que que Paulo fez? Alguém sabe o que que ele fez? Lá em Atos. Quando chegou a meia-noite, agora vocês vão lembrar. Quando chegou a meia-noite, o que que ele estava fazendo? Hã? Só orando? Sabe o que significa louvor? Sabe o que significa louvor? É agradecimento por aquilo que Deus fez. Ele apanhou e louvou a Deus. Eu pergunto, irmão, será que a gente está nesse nível? Hoje não acontece mais isso, não é mesmo? Já viu algum crente apanhar aí? Porque é filho de Deus? Alguém já encontrou algum crente que apanhou assim? Nós temos muito mais motivo do que todos eles. Não é verdade? Hã? Irmãos, Jesus vai voltar, isso é uma realidade. Jesus vai voltar, prepara a sua vida. Amém? Prepara a sua vida, você pode perder a salvação por causa de 10 minutos de prazer. Olha para o seu vizinho e fala isso para ele. Diga isso para ele. Você pode perder a sua salvação por causa de 10 minutos de prazer. Diga assim para ele: vale a pena? Entendeu, gente? Nós temos que estar bem diante de Deus, irmão. Olha o que Jesus passou por cada um de nós. Será que foi vão a morte de Cristo por nós, irmão? Pensa em tudo que ele fez. Ele fez isso para comprar a nossa salvação. E você sabe o que mais o diabo quer? É que você não seja salvo. Está entendendo? Tem muita gente que imagina que Satanás é o rei do inferno, né? Já viu? Tem crente que imagina, né? Que Satanás está num trono lá, esperando as pessoas chegar para torturar as pessoas. Quero dizer para você que Satanás vai queimar junto com quem está lá. Entendeu, gente? Vocês estão aqui comigo? Então, ele só tem o prazer de você não ser salvo. Sabe por quê? Porque você é imagem de Deus. Ele não é a imagem de Deus. Diga para o seu vizinho: você é imagem de Deus. Não, diga: você é imagem de Deus. Amém? O prazer dele é ver a imagem de Deus queimando no inferno com ele. Cuida da sua salvação, irmão. Jesus vai voltar. O que aconteceu aqui? O noivo demorou um pouquinho, cochilaram e dormiram. Está demorando para Jesus voltar. E quantas pessoas já estão dormindo espiritualmente falando, não é? Quantas pessoas estão dormindo espiritualmente falando? Irmão, não brinque, a salvação é o bem mais precioso que você pode receber. Entendeu? Tudo passa, mas você vai permanecer também. Você é espírito. Espírito não morre. Repita comigo: espírito não morre. Não, diga bem forte: espírito não morre. Irmão, então entenda, aqui você decide para onde você vai. Aqui você decide se vai passar a eternidade junto de Deus ou afastado de Deus. Cuida da sua salvação, irmão. Amém? Você pode buscar todos os bens materiais que você precisa. Você pode almejar o topo do mundo. Mas sabe de uma coisa? Não esqueça da tua vida espiritual. Não esqueça a sua salvação. Almeje quanto de riqueza você queira. Almeje os melhores carros, almeje a melhor casa, melhor condição, mas almeja, antes de tudo, o céu. Amém, gente? Almeje, antes de tudo, o céu, porque tudo vai passar. E daí? Não é verdade? Tudo vai passar, e daí? Então, é o que está dizendo aqui. Vamos ler de novo todos esses versículos? Então, o reino dos céus, olha só, será semelhante a 10 virgens. Então, é semelhante. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não estavam preparadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vende e comprai. Então, quando Jesus estiver voltando, não adianta, irmão. Quando Jesus apontar aqui nesse céu, acabou. Não adianta falar: pai, me perdoa. Já era. Você teve toda uma vida. Entendeu? Você teve todo um tempo. Nós temos que nos preparar, irmão. Viver uma vida com Deus e sendo grato a Deus pela nossa salvação. Ele morreu pela nossa salvação. Todos os bens é consequência de estarmos salvos. Tudo que pode nos acontecer nessa vida de bom é consequência da nossa salvação. Amém? Porque nascemos na família de Deus, então podemos ter todas as coisas. Mas as pessoas estão invertendo as coisas. Estão buscando todos os bens e estão esquecendo que o maior bem é a sua vida espiritual. É a sua salvação. Cuide da sua vida espiritual. Continuando. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. Diga comigo, as virgens que estavam preparadas. Diga assim, só as que estavam preparadas. Sabe, tem gente que está aí, que nem essas outras virgens, né? Não, eu não fumo, não bebo, não falo mal de ninguém, já viu isso? Hã? Eu sou bonzinho, é uma virgem, despreparada, vai para o inferno com virgindade e tudo. Está entendendo, gente? Não adianta, irmão. Ah, não, eu sou uma pessoa boa, mas você está preparado? Tem gente que não está confiando nas obras dele? Tem ou não tem? Eu sou bom, sou puro. Eu não prejudico ninguém. Não falo mal da vida de ninguém. Alguém já viu a pessoa dizer assim? Você vai evangelizar ele e fala, não, não preciso ir na igreja, não. Eu não falo mal da vida de ninguém. Que parece que todo mundo que está na igreja é que fala mal da vida dos outros, né? Eu não preciso ir, não. Não falo mal da vida de ninguém. Quer dizer, quem está lá fala, né? É isso que ele está querendo dizer. Não fumo, não bebo, não prejudico ninguém, pago minhas contas em dia. É purinho. Tudo isso aí é bom. Mas se prepare. Tenha unção na sua vida. Mantenha a sua lâmpada acesa, o teu espírito aceso. Amém? Continuando para a gente encerrar. Versículo 10 ainda. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, repita comigo, e fechou-se a porta. Entendeu? Vai chegar um tempo que não vai ter, como diz, né? Nem choro e nem vela, não vai adiantar, irmão. Amém? Ah, meu Deus! Agora é tarde. E lá, irmão, todos vão se dobrar diante de Jesus. Entendeu? Todos vão se dobrar diante de Jesus. Não tem jeito, irmão. E a palavra de Deus diz que aqueles que partiram irão ressuscitar para um propósito, serem julgados. Vão direto para o trono, diante do trono de Cristo, para serem julgados. Entendeu, gente? E depois os vivos hão de comparecer também. Entenderam? Cuida da sua vida espiritual, irmão. Isso é sério. Isso é sério. Continuando. Versículo 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Imaginou se ouvir isso de Jesus, irmão? Se ouvir isso do homem, o homem não é nada. Mas imagina se ouvir isso de Jesus, eu não te conheço. Irmão, dá até um frio na espinha, não dá não? Hã? Você imaginou? Isso é triste, irmão. Olha só. Portanto, vigiai. Diga comigo, vigiai. Bem forte, vigiai. Olha só, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigia, irmão, porque você não sabe, pode ser agora. Pode ser agora. Entendeu? Não sei. Agora, cuida da sua vida espiritual. Cuida da sua vida espiritual. Porque, olha, você é inteligente, você pensa. Qualquer sofrimento nessa terra, por mais que ele seja demorado, é passageiro. Mas além dessa vida, meu irmão, ou você vai para junto de Cristo, para o prazer eterno, ou para longe de Cristo, para o sofrimento eterno. E aí? Se aqui, quando as pessoas sofrem, querem logo buscar a solução, não é verdade? Para parar o sofrimento. E lá não vai ter jeito. Vai passar um ano, vai estar sofrendo.